Teste autorizado por do Sierra 5360, desce para 2000, com 1014, representando o Mono 093. Destino autorizado para 2500 pés do Mono 093. 2500, Mono 093. Sam 35, 17, contato o radar na decolagem, subosia, sai da árvore para o nível de voo 360. Árvore 360, com referência, hora ótima, está presente a árvore. Sam 35, 17, após 2 mil pés, autorizado eleva. Eleva, após 2 mil graus. Uma sete na escuta, atualizado agora. 1251, alta 1238. Meia 075, recife 251, alta 238, 6075. Uno 53, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via táxi Índia, quando o próximo torre em 18 decimal 95, ajuste 10 no 4, bom voo. Autorizado o táxi, a via Índia, 10, ponto de espera 18, 95, 10, Salvador, bom dia, o Júnior 6225. Chaner 6225, bom dia. A autorização, Brasília. Chaner 6225, autorizado Brasília, via peso Luno 7, nível 380. Perfil de saída árvore após posição elefa, visto no zero, primeira curva direita. Transponder 5046, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Gente, o centro autoriza o Chaner 6225380 para Brasília. Árbor, elefa, árvore do longo 75046, transponder 208, controle de saída. Chaner 6225, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportaremos, estamos no 62. Ciente. Cono 093, estabilizado no RNAV, pistão no zero. Cono 093, completinho do procedimento RNAV, chame torre em 118, decimal 60. Chama torre 10860, Cono 093. TAM 3153, frequência da torre em 118 decimal 6. 517, chama o centro Recife em 1288, alterna 1260. Gerardo Cerita, um bom dia, TAM 3517, 1215. Tudo bom. Salvador Mondego, 093, Arizona, Fox Dodge. Fox 093, bom dia, prossigo táxi via Alfa, Juliette, posição 08. Táxi via Alfa, Juliette, posição 08, nome 093. 093, retifico, prossigo táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, aeronave da Avianca puxando no 06. Gente, táxi via Alfa, vem para o máximo da Juliette, vou, 093. Scanner 6225 na escuta. Afirmo, prossiga. Confirme pronto para o pushback e treinamento. Negativo. Sente reporte pronto. Capaz arma pronto. 1093, prossiga via Alfa Juliette, posição 08. Segue Alfa Juliette, posição 08. 1093. Comandação 3153, decolada, ela passando 1600. 3153, tudo conforme autorizado, aguardando contato radar e acione o código 5034. 153, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, autorizada por Odileda. Autorizada por Odileda, subindo para o 360, 3153. 3153, chame Recife 1251, alterno 1238. Galeão. Bom dia, autorizado Galeão, via B novembro 857 até Moussu, nível 360. Perfil de saída Dael, Leda, transição Irume, pista 10, primeira curva direita. Transponde 5052, frequência do controle em Salvador em 120.8. Autorizado Galeão, 5360, decola da 10 com a primeira curva direita. Dael, Leda, transição Irume, via Upper November 857. Transponder 5052, controle 1208, Xané 6211, para o portão 5. Xané 6211, ciente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Portão pronto, Xané 6211. Salvo 963, sua mensagem? Gol 963, autorizado Galeão, via P November 857 até Moussu, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, transição Irume, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5057, frequência do controle em 120.8. Levado 360. Colo 963, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento no 0. Xaner 6225, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chama para o táxi, 6225. Johnson Echo. Aguarde Copa Confins. Aguarde Copa Confins, 6225, com o PB de 124, 250, Goiânia. Chanel 6225, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. Quando próximo, chame torre em 118, decimal 6. Ajuste 10, 14. Sim, via Índia, próximo ponto de espera 26, confirmado. 6225, grato, feliz ano novo. Aumente. Contigo no 865, a informação é a ECO, posição 07, autorização de tráfego Brasília. No 865, bom dia. Autorizado, correção, aguarde cópia como número 2. Você tem recebido nossa saída prevista? Sai da árvore após transição Elefa. Árvore Elefa, obrigado. Ana 093, autorizado com fins, via Pesulu 21, nível 360. Saída Arbor, após posição Elefa, pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5062, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado com fins, nível 360, Pesulu 21, subida Arbor, posição Elefa. Pistão 10, curva direita após, transponder 5062, controle 1208, voo 09. 093, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vou estar pronto, voo 09. Voo 865, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Brasília, via Pesulu 17, nível 360. Perfil de saída A, agora após posição Elefa, pista 10, primeira curva direita. Transponde 5064, frequência do controle em 120, decimal 8. Estamos autorizados no nível 360 para Brasília, via Pesulu 17. Pista em uso para decolagem a 10, primeira curva direita, após, na saída Arbor, transição Elefa. O transponder 5064 e o controle Salvador 1208, gol 1865. Boa noite, 65, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Silêncio, boa noite, 65. Paulo Salvador, Oceaner 62 no ONU, na posição 5, para o busca mega acionamento. Oceaner 6225. Sim, Ricardo Solo, Oceaner 6225. Desculpa, Boizinha, na 6211. Oceaner 6211, na posição 5, para o busca mega acionamento. Oceaner 6211, livre acionar, para o TAG. Impressionar a chamada táxi, na 963, livre acionar, chame para o TAC. Inscrição dos 110 a 15 milhas. Afirmativo, se você restrições para o nível de voo 380. 380, sem restrições, 6225. Eu no 4 no modo, 3 horas de 30 de autonomia, alterna Guarulhos. Janeiro 621, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando o próximo chame torre em 1, 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 4. Salvador, Gol 1865, posição 07, pushback acionamento. Gol 1865, aguarde para pushback acionamento. 7. Gol 1963, reporte chamado para o táxi. Gol 865, aguarde a passagem do banho da companhia retaguarda, pois autorizado, senhor pronto para o táxi. Paciente, que pode passar a aeronave da companhia, livre report back, Gol 865. Táxi, TLB 1543-25, Guarulhos. Bom, 963, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando próximo torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Bom dia, obrigado, chamada por 963. Carreiro 2229, ação identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, voando Serra Vitor 366, ajuste no 014. Sono 093, aguarde para o pushback saneamento, forma a aeronave da companhia, citando o push no 07. Aguarda, Gono 093. 225, grato, 399. Somente, bom voo. Grato. Controle, Salvador, bom dia, Sinai 621, pessoa da El, líder 1. Sinai 621, contato com a barra decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da El, autorizada por Ojeleda. Saída da El, Brasileira, sobe o 360, né, 621. Eu vou 1963, pronto. Pegou 963. Uno, 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado. Uno, 649, acione identificação. E a chegada é bom, se desce para o nível de voo 0-6-12-0. Ajuste no 0-1-4, redução de velocidade 2709. Já está marcando 2709. 612 e a chegada de Pouso 64. Boa noite, Pensinho. Estamos prontos para o táxi. Nós temos 1-7-0 a bordo, 3 horas e 10, autonomia, terra com. Boa noite, 65, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Taxi Índia, quando o próximo torre em 1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 4, bom voo. 1014, então ali visto o táxi via Índia, ponto 0 da 1-0, quando lá estou 1095. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 4, bom voo. 1-0 no 4, tenta autorizado táxi, segue o gol no ponto de espera 2-18, decimal 95, 1-0 no 3, bom dia. No 963, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, após 2000, para as outras avenidas. Após 2000, Leda, voo 963. Torre Salvador, bom dia, voo no 865, próximo ponto 0 da 1-0, pronto. No 093, a frequência da torre em 1-8, decimal 6. A 211, chama centro Recife em 1251, alterna 1238. Unidos Salvador, contigo, 1865, passa 1700 pés, perfil da Arbor, transição leve. 865, contato radar na decolagem, já para o nível 360, saída Arbor, autorizada para o Eleva. Presente, pode voar Eleva, então, fator 360, 1865. Na saída 2229, desça para 2500 pés, autorizado o final do procedimento RNAVE, reporte passando ser a vista 366, o ajuste permanece no 014. 2500 pés, reportará o 366, passarela. Voo no 649, desça para 4000 pés, em redução de velocidade 2309. O 1963, chama o centro Recife em 1251, alterna 1238. 251-238, 963. O 1093, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída Arbor, após 2000 pés, autorizado elétrico. Passa 360, saída Arbor, após 2000 elétrico, na 1093. No 649, redução de velocidade 2009. 300 mais, no voo 649. Na prova 368. Autorizado a produção, Vitor 368, o gol no 649. Prova 368, 649. 3.66, passaria do 2229. Parada 2229, completo final do procedimento RNAV, chega à torre na frequência 118, decimal 60. Frequência? 118, decimal 60. Ok. Nave 1649, deixa para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV na Proa de Serra Vitor 368, reporte contabilizado. 2500, ano prazo 38, reporte estabilizado, RNAV. Hotel Romeo Golf, solo. Uno 865, chama centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Recife agora 288, alternada 260, bom dia, 1865. Tudo bom. Hotel Romeo Golf, cotejamento correto, acionamento e decolagem, chame torre em 118, decimal 6. O ajuste no 0 no 5, apenas modifique o transponder para 01 no 30. Fono 118, decimal 6. Estou no 649, cliente, aguarde para a transferência de comunicação. Boa tarde. Uno 093, chama o centro Recife na frequência 1288, alternando 1260. 288-360, bom dia, 093. Bom dia, bom dia. Voo no 649, completo final do procedimento terminado, chame a torre na frequência 118, decimal 60. 4286, eu vou no 649, boa. Não, curto. Obrigado, beijão. passarela 2229, livrou? Passarela 2229, bom dia. Autorizado táxi via Taxi Alfa Juliette, posição 1-2 indicada. Alfa Juliette, então 1-2, 2229. Romeu até Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais 500 pés, confirma o local de sobrevoo. Até condições visuais a 500 pés, o sobrevoo é a cidade baixa do ponto. Aposta no local de sobrevoo até Romeu Golf. Pode dar.